Bom, Oliveira do Hospital é um exemplo de como no interior é possível apostar na inovação, no desenvolvimento, no investimento em áreas criativas, bom, sem pôr em causa valores tão tradicionais como a importância que o queijo tem nesta região. Projetos como aquele que será esta semana justamente premiado em Bruxelas. A capacidade de localização de estruturas que renovam áreas como o têxtil. A aposta na inovação. A localização de polos como este da Altice que acabamos de visitar provam que é possível colocar hoje em espaços como este estruturas que criam emprego, que atraem novas populações qualificadas. É nesse caminho que hoje, falando com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que tem feito aqui um notável trabalho, mas com vários agentes locais, comprovei que esse caminho está em marcha.